Com 11 anos a vida começou a mudar. A minha mãe, meu pai deixou com ele e fui morar. Com 12 anos na escola já me viciei. Com os manos que matavam aula eu embalei. Sempre ia pro centro cortar o cabelo, então peguei uma coleta com o barbeiro. Era quem descolava pra mim usar, mas tinha que dar um jeito pro vício sustentar. Arrumei um esquema bom pra trampar, nem tão suspeito de segurança particular, mas não tinha jeito, toda hora eu queria cheirar. Mesmo trampando, comecei a traficar. Eu vendia da preta pra poder a branca usar. Pra piorar, arrumei uma moto fria, tava com os benhó em cima, tinha chegado de dia, experimentando pra ver se era do bom. Quando em minha nuca só encosta o oitão. Perdi 2 canos na moto e a mercadoria, mas trinquei a fiança e no veneno só 3 dias. Acho que essa deve ser a minha luz, acho que esse é o alerta de Jesus. Se Deus veio tocar meu coração, na vida eu devo ter uma importante missão. O amor vai vencer a dor, o canhão vai perder pra flor. Toneladas de vingança, anuladas por 1 grama de esperança. O amor vai vencer a dor, o canhão vai perder pra flor. Toneladas de vingança, anuladas por 1 grama de esperança. Então fui em busca do meu pai, não tinha outro jeito, mal perrei do caralho. Quando criança ele sempre me batia, é o instinto, né? O véio era a polícia, mas me impressionou, arrumou uma casa e um trampo já. Tá firmeza, já deu pra garantir o rango. Primeiro mês de serviço no bar, aí não resisti, comecei de novo usar. Minha mulher também era desandada, então o meu lar se tornou a boca da quebrada. Ela me ajudava, passava e vendia. Era assim que a gente se mantia. 2 maços de cigarro, 40 baseado. Veio a overdose, em coma fui internado com apenas 20% do pulmão. Aí novamente o Senhor derramou o seu perdão. Confuso e pensativo assim que eu estou, porque será que novamente me salvou? Mas uma coisa é certa, nunca hei de duvidar. Quem acredita nele, vida longa terá. O amor vai vencer a dor, o canhão vai perder pra flor. Toneladas de vingança, anuladas por 1 grama de esperança. O amor vai vencer a dor, o canhão vai perder pra flor. Toneladas de vingança, anuladas por 1 grama de esperança. Eu fiz uma promessa e sei que vou cumprir. Eu vou retribuir tudo que recebi. Pedi perdão pra quem eu magoei, quem me feriu, também perdoarei. 97, 10 de dezembro, tatuei na pele, como eu me lembro. Saí da cama tropeçando na esperança, da mesma forma quando nasce uma criança. Meu filho veio chorando e me abraçou, em meu ouvido bem baixinho falou: papai, não faça isso nunca mais, por favor. Eu e a mamãe precisamos do Senhor. Hoje me encontro totalmente recuperado, perante Deus sei que fui perdoado. O amor vai vencer a dor, o canhão vai perder pra flor. Toneladas de vingança, anuladas por 1 grama de esperança. O amor vai vencer a dor, o canhão vai perder pra flor. Toneladas de vingança, anuladas por 1 grama de esperança. 1 grama de seu exemplo vale mais que 1 tonelada de seus conselhos. Todo aquele que caminhar sincero andará seguro, mas aquele que perverte o caminho conhecerá o escuro. Um salve a todos os irmãos aí de Tirapina, valeu pela inspiração. Em especial a 1 irmão, que infelizmente, devido ao seu passado, a gente não pode citar seu nome. Mas aí, cê tá ligado, permanecerá eternamente junto com a gente. A sua regeneração, truta, é nossa inspiração. Valeu mesmo, hein? Aquela paz no coração. Que Deus te ilumine sempre, irmãozão.